79-73, autorização, Galeão 2330. Fórmula 973, informação em curso, Vitor. Pronto 4. Pronto 4, é pista Vitor. Fórmula 973, autorizado para o Galeão, via Irume, Upper 9857, Moço, nível 360. Colagem da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Irume. Uno, Uno 9, decimal 35, controle, 5473 no transponder. Autorizado 360, Galeão, via Irume, Upper 9857, Moço. Decola da 1-0, curva à direita, saída Dael, Leda, Irume. Controle 5935, transponder 5473, gol, Uno 973. Correto, no 973, no portão 4, chame pronto. Tá pronto. Pador, boa noite, tá 3850, autorização portaria. 3850, isso Victor, próximo 4. Portaria, copia. 3858, autorizando Fortaleza, via Antas do Lono 9, Bangu, DCT Abuco, voz direto Fortaleza. Nível 350 autorizado. Colagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Momo, Mogmo, Froti. 1-1-9, decimal 35, controle. 5505, transporte. Verão 9973, tem funcionamento, pode ficar. Bom, mais 3, tá livre, Verão Xantai. Deixa eu voltar aqui, 9973. Direita via Índia até o Conta de carona 1-0. Controlado, torre 1-1-8-1-9-5, 1-0-1-4, ajuste. 0-1-4, 096, essa saída com a pista no zero, ela não é utilizada, pois ela interfere com a chegada. Ok. Salvador, boa noite, tá? 3815. 3815, informação em curso WISC. Pronto, copo? Pronto, copo. 3815, autorizado Guarulhos, via Upsilo 10, Taubaté. Nível 340. Rolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-1-9-3, controle 5-5-1-5, transponde. Autorizado então para Guarulhos. São Paulo está 3815 no nível 340. Pista 10, a curva é à direita. Da Elio da Motiva. Boa, Éter Zulu 10. Até só bater. 1935 o controle, 5515 no transfondo do TAM 3815. Correto, TAM 3815, chame pronto no portão 3. Vou chamar o portão 3. Para o táxi 9973, 2 a 9, 5 e 5 galeão. 9973, autorizado táxi, via parte 3, parte 1 em Índia. Até o ponto de espera da 1-0. Quando lá chama a turma, 1-1-8-1-9-5, ajuste 1-0-1-4. Controle 1, 19, 35, bom? 19, 35, 4. boa noite, Beatriz. Informação em curso WIST, autorizado, Campina Grande, nível 2, ano 0, via Golf, BSF7, conforme a placa. Decolagem da pistão no 7, com primeira curva esquerda, saída Pucajamo, Caju, ONU, ONU 9, decimal 3, 5, controle, 5, 5, 1, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, boa noite, após as 2 horas na curtíssima linha de 0 na 0. Azul, azul em 1 na nossa estrada. Sou a bordo. Sem Sertão Delta para estacionamento da de decolagem. Torre, 118, decimal 95. Ajuste no 0, 1 no 4. No portão 2, livre pushback, chama táxi. Para táxi, 3, 2, 3. Aeronave 73, decolou 48, controle 119, decimal 8, Mongol. 098, obrigado. Salvador, 09973. Caminha frequência 11935. Ok, então avisa uma torre lá que passou 8 pra gente. Tango Delta, prossiga. E deixa-me para o táxi. 350, 3305, final da 0. 3305, boa noite, segue trem, livre pouso na 0, vento 1, 20 graus nacionais. Manchete checado, livre pouso na 0, tá? 3305. Conversa da Papal, gestão no 0 no 4, acertando o Delta. Já do ingresso, reparte pronto. Uma aproximação, aguardando que está livre. Vou chamar a pessoa. Pode escolher da 1-0, para o lado 2-3-9-5, 1-0-1-4-2. 14-18-9-5, na Índia, 3-3-9-5. Boa, 1-9-7-3, escuta. A escuta para cima. Pode a passagem da rapaz da Sá, retaguarda, MC Pushback Chato, tá? Pode a passagem do mesmo, solicitado que é uma para trás. vou coordenar com o centro gravitação do plano. Papa Romeo, Sierra, no Delta, deixa possível estoura de turbulência, livre de decolagem, pistão a 7, vento 90 graus, 8 nós, mantenha proa até 2000 pés. Tá, o fundo espera dar 1-0, manda lá a torre 395, 1-0, 1-4, ajuste. Solicitado via Intel, ponte 06295, gol, 9973. Manter a posição de aeronave que decolou da pista auxiliar com prioridade, aeronave agora para pouso. 4298, marcador externo, baixo travado. 4298, boa noite, livre pouso, posiciona 0, ventura 30 graus, 89. Entendeu, livre pouso, 1-0, azul 4298, não copie o vento. Ventura 30 graus, 89. Quente, 4298. Estou coordenando aqui com a sala IEC de Salvador e o Centro Recife não passou o plano de sistema. O 863 3 tem o voo lá no centro de baixo. Confiando? 863 próxima Juliette, tem o 37 Bosque. Sente, matante da Juliette, acho, né? Previsão 3895. Aproximadamente 5 minutos, 3895. Era 3-4. 8, linha mantenha 0. Linha mantenha 0, na 3258. Juliette, portão 4. Pode passar, gente. 17.1, para o 4. Dois aviões, solo 02, direita, solo 1, 21, decimal 1. 21, ponto. Hoje, livre de colagem 10, 1, 30 grau, 1, 0, 9. Só para a passagem da Juliette. Estou comprando antes da Juliette, antes de 2. Salvador, voo na 973, pode ficar na 0 próximo. 973, a linha mantém a 0. Controle 119.35. 935, balas de porta baixa. 185 na escuta. Pushback no 03, chama tarde. Autorizando decolagem de pistona 0, 0130, grau 89. Decolagem na tela, 9130. Baixo da Juliette, 4 2. Meu bravo Vitor Salvo pra foda. Meu bravo Vitor Salvo autorizado para ser a 90 India Charlie, Salvador LC, Viva 220, via rota do plano. Colagem da pistola 7, curva esquerda, saída Momo, após direto. 119 decimal 35, controle, aciona 5200. Bravo Vitor Salvo. Mata por causa da borda. Plantão. Pessoas a bordo, Bravo Plantão. 47, para estacionamento, taxa de decolagem, chama a torre. 1-9-3-1-9-5, Bravo Plantão. Decolagem na 0, ventura 20 graus, 29. Decolagem, 10 ao 0. Então, repartimos o táxi. Repartimos a intersecção, ajuste na 04. Papai, uniforme, tá no Charlie, uma milha pro externo. Uniforme, tá no Charlie, qual o passo de rotina? Aerostática. Ponto 90, 97. Ponto 90. Sim, se você for ficar no 0, vento 130 graus, 089, general 90, 94, ele vai no seu estado. No 5, após o tráfego na curta da 1-0, alinha e mantém. Informa o número 2 para decolagem. Bravo Bravo Vitor Tango, do comando autorizado 507, 120 graus 089. Tango Charlie, fala 12, à direita, 1211. Direita 211, uma boa noite. Bravo Vitor Tango após decolagem, cumprindo a restrição da caça, sem demais restrições. Rota de centro, curva esquerda, cruz do campo. Uniforme Tango Charlie, muito boa noite, prossegue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Uniforme Tango Charlie, via Juliette, ingresso contorno a parte 1, prossegue até a Lima. Na Lima chama Torre 1895. Oito no 5, decolagem autorizada no 0, vento 120 graus, 099. Boa noite, informação curto isso para as 4. Autorizado Guarulhos, nível 360, na cola da 1-0, com curva à direita no perfil de saída da EU, Leda Motiva. Motiva intercepta o peso Luna 0 até Tango Bravo Eco. Aciona 5530 no transponder, controle opera 1-19-35. Aeronave está sendo rebocada 2, posição Lima. Confirma a posição que está agora. Agora a gente está na posição 8, para Lima, lá na quadra. Baixo 3. Isso aí, galera. Te aguarda instante para o reboque do Tango Yankee Delta. Bravoeco avistado, livre pouso 17, vento 130 graus, 109, corrigindo, 099. Oscar Bravoeco 6, localizado pouso 17. 5, copia? Copia, 7202. Autorizado Recife, nível 330, decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da Puca, Jamo Caju, Voz Caju conforme rota do plano. Aciona 5527, controle 119, decimal 35. 330, autorizou Recife, curva à esquerda, Puca, Jamo Caju, conforme o plano. 5527, 119, 35, 305, 3305. Correto 3305, resposta pronta.